aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e esse é o Almanacão de Férias do GugaCast. Aê! Como você ouviu por esse grito animado, está aqui junto com a gente Caio Corraine. Férias! Uhul! Férias, verão, calor, sol. Não, né? Porque no nosso caso aqui, as férias de julho são no inverno. Não, mas aqui no Almanacão de Férias da Turma da Mônica sempre vinha escrito isso, assim, tipo, tinha um editorial e aí sempre vinha escrito isso, assim... Férias, verão, calor, sol e muita diversão com o Almanacão de Férias da Turma da Mônica, que tem as melhores histórias da Turma da Mônica e 150 páginas de passatempo para você brincar durante as férias. Que, sendo muito sincero, a gente fazia 10% daquilo e desistia. Era bem ruim, né, inclusive, não era muito bom. Tinha muito liga-ponto, tinha muito jogo dos sete erros, cara. Quem que inventou o jogo dos sete erros, cara? Quem que foi essa pessoa infeliz? É, o jogo dos sete erros, o primeiro erro é o próprio jogo. Nossa, é ruim demais esse jogo. Então ele devia se chamar jogo dos oito erros. Exatamente. Mas o Liga Pontos sempre foi frustrante, mas as cruzadinhas eu achava legal. Cruzadinhas é legal. E aquele caça-palavras eu achava legal também. Sim. Os que tem nas revistinhas picolé são de boa qualidade. Caio, nessas longas férias que teremos aqui no mês de julho no GugaCast, a gente vai recordar as melhores histórias da Turma da... Não, as melhores histórias do GugaCast, não da Turma da Mônica. E eu não sei que histórias são essas, mas você sabe. Eu sei, porque eu escolhi hoje e nós estamos na segunda temporada, relembrando a segunda temporada. E, por incrível que pareça, nesse episódio nós teremos dois grandes Nerdcasters. É mesmo? Exatamente, no mesmo Almanacão. É mesmo? Sim. Que legal, quem? Então, a gente vai ter o episódio que vocês gravaram com o Sr. K, que é o Sr. K Chapa o Coco. Que é tipo, se a gente fosse fazer um paralelo com a Turma da Mônica, ele é tipo o Zé Luiz do GugaCast. Não, pô, o Zé Luiz não é festeiro, ele ia ser tipo rolo. É, tipo rolo, boa. Ele não é meio loucão assim, o Zé Luiz? Não é meio... Ele ao mesmo tempo é nerdão e meio loucão assim, sei lá. Que é o que, é o Sr. K é. Sim. É, então, a gente vai ter algumas histórias do programa do Sr. K, inclusive uma história que ele conta de um amigo que vomitou o carro todo, deixou o carro no sol, aquela maravilha. Sei. Que dá aquele jeitinho de narrar a desgraça que só o Sr. K consegue. Próximo semestre, vamos chamar ele para narrar mais histórias pra gente. Histórias de bebedeira. Sim. O que você acha? Nossa, muito, muito bom. Continuando, então, a gente tem algumas histórias do episódio Negócio Arriscado, que vocês discutiram... Alguns rolos, alguns negócios que meio que não deram certo. E eu peguei algumas histórias do Bruno de Curitiba, que ele vendeu o Fiat Uno dele. E o Vin Diesel foi todo esquisito pra comprar o carro. Tem a sua história do apartamento esquisito, que você com certeza achou que era golpe. E era mesmo. Sim. E finalizando, tem a história do Barmerindos. Barmerindos, porra, cara, foi desse. É... Não parece... Nada disso que você falou parece que faz tanto tempo. Exatamente, faz. É muito, muito tempo atrás. Essas eram as histórias que estavam nesse episódio, mas qual você escolheu pra gente aqui agora? Essas três. Não, as é três? Que esse episódio teve oito histórias. Nossa, que loucura, porque eram, cara. Porque eram histórias pequenas, eram histórias mais curtinhas. Agora que a gente tá louco do rabo de fazer história gigantesca de cinco capítulos, de meia hora cada capítulo. Antigamente era história curtinha. Esse episódio teve oito. Sei. É igual o filme da Disney, né? Que antes era tipo 15 minutos o Mickey dançando e agora é um épico de 4 horas. Exatamente. É, então eu peguei essas três desse episódio. E finalizando esse Almanacão, nós temos o episódio com o Jovem Nerd. Ah, que legal. O Jovem Nerd funcionário, que tem muito a ver com o último episódio, que fui eu, estagiário. Exatamente. E eu escolhi uma parte que o Jovem Nerd tava falando da época que ele trabalhava na TVE. E ele falando que na cabeça dele era The Office. Porque ele tinha o chefe louco, acontecia as coisas absurdas, ele ficava olhando pra câmera, o Homem Cigarro foi visitar ele. O Homem Cigarro é muito bom, cara. Essa história é excelente. Ah, que nojo. E a gente vai finalizar o programa com ela. Pô, muito bom, cara. Agora, beleza que a gente tá aqui relembrando essas histórias sensacionais. Nesse Almanacão de Férias, que vai nos divertir muito durante esse período sem aulas. Mas se você quer conteúdo inédito, se você não quer ficar sem o seu GugaCast de cada semana, tem 5 mini GugaCasts inéditos, novinhos, fresquinhos, lá no grupo secreto do GugaCast, certo, Caio? É, tirando os 550 que já foram publicados antes. Nossa, cara, é conteúdo demais, velho. Cara, é muita coisa, que loucura isso. Eu fico... Quando eu olho pra trás... Primeiro que parece que... Você tava falando aqui do Sr. K. Parece que a gente gravou ontem esse programa do Sr. K. Eu lembro como se fosse ontem. Não parece que faz 2 anos, sei lá, 2 temporadas. E é bizarro, porque quando você para pra pensar 550 conteúdos extra, é assim, a pessoa realmente, se ela assina agora, ela vai ter as férias inteiras pra ouvir... Meu, peraí, deixa eu fazer essa conta. Fazer 550 por 30. Caraca, são mais de 18 conteúdos extras por dia. Não dá, não dá. Caraca. Não dá pra fazer. Se você fizer, parabéns. Sim, você não vai estar fazendo nenhuma outra coisa da sua vida. Nenhuma outra coisa da sua vida. Então, tem mini GugaCasts exclusivos, novinhos, divertidíssimos, que a gente fala coisas que a gente nem tem coragem de falar aqui, porque é só pro nosso grupo privado, só pra quem é assinante. Você assina com o PicPay e o PicPay devolve até R$15 de cashback pra você. Ou seja, custa R$15, ele devolve R$15. Sai praticamente de graça. Você paga 15, recebe 15 de volta. Você testa lá. Você pode ouvir esses 550 conteúdos que o Caio falou aí, ou mais. E se você achar legal, você continua lá. Se não, tipo, é isso aí. Você não gastou nada. Incrível. Exatamente. Não tem motivo pra não assinar. Você vai em googlecast.com/assine e lá você consegue assinar e ver pelo Facebook, você consegue assinar e ver pelo Olo. Se você mora fora do país e fala assim, ah, putz, eu moro fora do país, lá tem instrução pra você poder fazer isso também. Tem todas as maneiras de você assinar, estão lá em googlecast.com/assine e você assina com o PicPay, que é o canivete suíço dos meios de pagamento e resolve todos os seus problemas. Inclusive, ele paga a sua conta aqui no primeiro mês. Sim, e o PicPay que... Já falei isso antes, me salva demais no transporte público agora que eu estou pegando metrô todos os dias. Muito bem. Gugacast.com/assine, vai lá. Bora ouvir essas histórias então? Vamos lá. Senhor K, você vai contar histórias suas de festas, é isso? Uhum. Por favor. É, não é história de festas, né? Um grande amigo meu, esse fim de semana, tá fazendo aniversário, né? Vai tá ali na beira dos 40 e sentados, almoçando essa semana, eu, ele e mais algumas pessoas, nós lembramos de algumas histórias da nossa jovem época adulta, quando éramos young adults. Aham. Uhum. Que eram as festas da Baby, né? Aí lembramos de uma festa especificamente. Peraí, quem é Baby? Baby tem que ver aquele filme Muito Prazer. É importante ver esse filme. Você nunca viu esse filme, Google? Não, cara. Não. Porra, existe ninguém nesse país, cara, nesse mundo, que assistiu todos os filmes brasileiros como você, cara. Você tem que explicar. Não, você tem que explicar a referência. Precisam ser todos, não precisam ser todos. Você só precisa ver um só. Eu vou te mandar o link, essa porra deve ter no YouTube, essa altura do campeonato. Jesus, quando eu botei aqui Muito Prazer, apareceu umas coisas aqui que não é exatamente sobre isso que eu tava fazendo. Que coisa. Jesus, nossa, o YouTube tá mudando, né? Caramba. O YouTube não é mais o mesmo. Enfim, é uma história lá de um bêbado. Porra, ele é extremamente alegre e feliz por estar bêbado, mas a vida do cara tá caindo aos pedaços por ele estar bêbado, sacou? Só que como ele tá bêbado e tá feliz por estar bêbado, ele não tá nem um pouco preocupado com a vida em si. Talvez ele não esteja nem percebendo que a vida tá caindo aos pedaços. Enfim, e aí teve uma festa que nós fomos na casa de um amigo. E essas festas elas eram engraçadas, cara, porque a gente tinha assim uma ideia muito doida, né? Se não tiver chão de churrascaria, se não bater o síndico na porta, se no outro dia não tiver ninguém caído no banheiro, no box com o chuveiro aberto, a festa não foi boa. E aí, numa dessas festas, a gente tava lá na festa, aquela alegria toda, e era bacana, porque tava todo mundo alegre, tava todo mundo feliz. Cara, um cidadão vira e fala assim, bicho, eu tô passando mal, não aguento mais, vou pra casa. Só que ele tava dirigindo, né? Uhum. Não, porra, tá maluco, vai dirigindo? Não, tá doido. Aí chegou o único sóbrio da festa, que até hoje eu não sei como que ele conseguia aguentar aquelas festas inteiras sóbrio. Não, porra, te levo pra casa. Beleza, eu fui junto, né? Carro do bêbado, tá? Uhum. Carro do bêbado e o sóbrio dirigindo. Aí, cara, ele tá indo embora, no túnel. De repente, o bêbado que tá no banco da frente começa a mexer o dedinho da mão. Com a mão fechada, mexendo só o dedinho. Mexe o dedinho e começa a mexer a cabeça pra um lado, pro outro. Eu cutuquei o motorista e falei, ah, tem uma coisa aí, hein? E mexe o dedinho, mexe o dedinho, mexe o dedinho. E o motorista, que é, Léo? Que é, porra? Fala. E o Léo fazendo aquele movimento assim de quem vai vomitar. Falei, caralho, vai vomitar. Meu irmão, o cara deu uma vomitada que começou na janela do carona. Passou pelo painel e desceu até o banco do motorista. Mas ele girou, ele vomitou girando a cabeça, assim, tipo um ventilador? Foi. Ele vomitou primeiro no vidro. Aí aquela merda respingou em tudo, aí ele virou a cabeça pro motorista. O cara que tava dirigindo deu um pulo. Ele pulou e ficou sentado meia bunda no banco, meia bunda no puxador da porta, manja, era aqueles gols antigos que você apoiava o braço. E a gente quase bateu nele. Porra, Léo, filho da puta! E joga o volante pra lá, o volante pra cá, e aquela merda. Aí quando o Léo acabou de vomitar, ele falou, porra, mas eu pedi pra abrir a janela, caralho. Você não tá me vendo pedindo pra abrir a janela? Era o dedinho, cara. Ele tava tão mal. Ele tava com o dedinho, abre a janela, abre a janela. Cara, aquele fedor, aquele inferno, né? Beleza, chegamos na casa dele, paramos o carro e falou, olha, fudeu, tem que levar esse carro de volta pra onde a gente tava. Não tinha nem como deixar aí. Léo, tu consegue chegar até em casa? Consigo. Tô aqui na portaria, consigo. Beleza. Voltamos pra festa. E agora? Fudeu, não tem onde deixar o carro, não tem garagem. Pô, vamos deixar na rua aqui, na frente do prédio? Vamos deixar aqui. Resumo, nego esqueceu o carro na frente do prédio, malandro. Carnaval. E eles no outro dia foram viajar, foram buscar o Léo. Toca a campainha. Caralho, cadê o Léo? Toca a campainha, nada do Léo. Aí vira o porteiro e fala, pera aí, já sei. Seu Leonardo? Não, seu Leonardo tá em casa não, seu Leonardo tá no Play. É, ele tá dormindo no Play. Tá dormindo no Play. Ele disse que subiu, tentou botar a chave na casa, não conseguiu, descer e foi dormir no Play, malandro. Enfim. E as crianças em volta, usando ele como escorregador, como gangorro. É, sabe quando tá cutucando o bicho morto? Um gravetinho, né? E os pais falando, sai daí, meu filho, sai daí. Deixa o menino aí. Alguém vira e fala, caralho, mas é o Leonardo do 408? Porra. E alguém fala, por isso que ele não paga o condomínio. É, sempre tem um filho da puta, né? Aí, resumo. Cutucaram ele, Léo, vambora. Quem manda tomar banho aqui? Vamos viajar e tal. Enfim, o cara foi. Viajaram. Sem tomar banho? O carro vomitado? Não, o carro vomitado ficou. Ficou na frente do prédio. Não, na Lagoa. O Léo morava na Tijuca. Ah, entendi. Tá. Na Lagoa, no sol. Por que isso? Eles disseram, porque o nego esqueceu, né? Uh-huh. Esqueceu. Quando, na volta, falou, caralho, o carro do Léo tá na Lagoa. Irmão, disseram que abriram a porta do carro, veio aquele cheiro sólido, assim, né? Pó! Na cara. Não era questão mais de lavar o carro, era questão de jogar uma tocha incendiária lá dentro e falar, pois é, que merda. Roubaram meu carro. Não tinham que lavar. Eles lavaram, fizeram acontecer, mandaram pra lavar num lugar realmente de lavagem de carro. O cara olhou lá dentro e falou, meu amigo, vende essa merda, você não tem como lavar mais não. Posso tirar o estofamento inteiro, posso trocar banco, posso fazer o caralho. O senhor vomitou no painel. O senhor vomitou na saída de ar-condicionado. Eu tenho que desmontar o painel inteiro pra limpar essa porra. Vende esse carro. Joga isso fora, empurra a geladeira abaixo, joga isso no mar. Foda, maluco. Acabou que ele eventualmente conseguiu vender o carro pra um primo por um preço muito melhor. Cara, ninguém quis comprar o carro. Toda vez que ele botava pra vender e alguém chegava lá pra comprar, pô, tu vai comprar um carro. O carro era zero, tá? Ainda tem essa, o carro era zero. Você vai comprar um carro, zero. Você quer ver se tá funcionando tudo, né? Liga o ar-condicionado, pá, sai aquele cheiro, não vou comprar esse carro, não. Caralho, parece que tem um gambá morto no... É, porra é essa? Morreu alguma coisa dentro desse ar-condicionado? Não, nada não. Pois é, aconteceu uma vez com um amigo meu. Ele viajou e tinha uma faxineira que ia limpar a casa dele. Ele morava numa casa mesmo. E aí essa faxineira chegou e quando ela chegou na porta, pra abrir a porta, ela sentiu um cheiro vindo da casa. Ela falou, meu Deus, morreu alguém aí dentro. Aí ela voltou na rua, e é uma rua bem pouco movimentada, esperou passar uma pessoa e falou assim, meu senhor, eu preciso entrar naquela casa, mas eu acho que tem alguém morto lá dentro. Eu queria que tivesse uma testemunha. E o que mais me impressiona nessa história é que alguém aceitou isso, né? Falo, ah, claro! Senhora, eu não vou entrar numa casa que tem alguém morto pra servir de testemunha. Mas o cara foi com ela, aí ela abriu, e não é que tinha alguém morrido, é que a geladeira tinha queimado, tinha carne dentro da geladeira, estragou, e nossa, fedeu a casa inteira, parecendo que alguém tinha morrido. Nossa, imagina que merda. E ele jogou a geladeira fora. Porra, tem que jogar a geladeira fora e queimar a casa. Você lê a primeira? Leia a primeira. Carro Velho. O nome da história é Carro Velho. Olá, Guga, Rafael, Caio ou convidado. Meu nome é Bruno, tenho 29 anos e sou de Curitiba, Paraná. Apenas para constar, sou o cara que perguntou ao Guga via Twitter se ainda dava tempo de mandar uma história de negócios. Ok. Deu tempo. Deu tempo. A história que lhes conto se passou há quase 10 anos, depois de juntar uma grana durante 2 anos para dar uma entrada na compra do meu primeiro carro, um Fiat Uno 1995, consegui realizar meu sonho. Como na época era vidrado em mecânica automotiva, acabei não tomando os devidos cuidados necessários na hora de comprar um carro usado. Ou seja, fui arrogante o suficiente para achar que eu mesmo saberia inspecionar um veículo com mais de 10 anos de uso. Como resultado, no primeiro mês com o carro já fui obrigado a fazer a retífica do motor. Haja visto que a correia dentada simplesmente saiu voando fazendo o motor, durante quase um segundo, se parecer com as escolas de samba da minha cidade. Ou seja, fora de compasso, no ritmo errado, gerando uma grande decepção no final. Eu gostei da homenagem que ele fez às escolas de samba de Curitiba. É, ao mesmo tempo que ele relatou a história, ele fez uma crítica velada às escolas de samba. É, foi legal. Sem contar que todo mundo sabe que quando você compra um carro usado com mais de 50 mil quilômetros, a primeira coisa que você faz é trocar a correia. Você já põe no preço. Ok. É. Hashtag fica a dica. É. Nos meses que se seguiram, realmente me tornei um perito em mecânica, pois vinha descobrir todos os problemas possíveis em um carro. Em quase um ano, já havia trocado a caixa de câmbio, a caixa de direção, toda a suspensão e o escapamento. Como na época eu era um universitário com a grana contada, acabei torrando a pouca reserva de dinheiro que tinha. Mas ele tá de parabéns porque ele comprou um carro e tinha uma reserva. É mesmo. A gota d'água veio quando estava indo para a faculdade fazer uma prova de exame final, quando acabei tendo que ser rebocado por um Fusca completamente destruído, com certeza mais velho que a rua onde estávamos, e ainda tive que ouvir um sermão de por que o Fusca foi o melhor carro já produzido. É realmente triste. No mesmo dia, cheguei em casa decidido a vender o Uninho, e comecei a bolar como seria o anúncio. Quase uma semana depois, recebo a ligação de... Como que a gente vai chamar esse cara? Um cara que ligou pra comprar um Uno de Curitiba. Eu acho que Vin Diesel. O que você acha? Vin Diesel, ok. Quase uma semana depois, recebo a ligação de Vin Diesel, de Almirante Tamandaré, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, famosa pela pobreza e pelos índices de violência dignos da Síria. Ele pareceu um sujeito bem simples, mas muito simpático. Fez algumas perguntas sobre o carro, negociou o valor e pronto. Estava decidido a comprar o carro. Perguntei se não gostaria de ver o Uno antes, levarem um mecânico e tal, mas o Vin Diesel estava realmente decidido. A única condição, entretanto, era que eu fosse até a casa dele levar o carro. Nesse momento, uma luz amarela se acendeu na minha cabeça. Hesitei durante quase um dia em responder à proposta, mas acabei aceitando. Julguei que o risco valeria a pena para me livrar de uma grande dor de cabeça devoradora de dinheiro. Marcamos dia e horário. O ponto de encontro seria uma esquina bem movimentada, em frente a um boteco. Na hora acertada, chega Vin Diesel e um amigo, ambos de moto. Como a gente vai chamar o amigo do Vin Diesel? Ah, os dois foram de moto? É, como que era aquele? Walker? Paul Walker. Paul Walker. Chega Vin Diesel e Paul Walker, ambos de moto. Conversamos rapidamente e ele pede para segui-lo para chegar à sua casa. Quando começamos a nos deslocar, entretanto, percebo que o Paul Walker fica sempre atrás de mim, como se quisesse garantir que eu não desse meia volta e sumisse dali. Nesse ponto, um holofote vermelho se acendeu em minha cabeça. Tudo estava claro agora. Eles me levariam para o meio do mato, levariam meu carro, minha dignidade e um dos meus rins. Por mais estúpido que pareça agora, a minha maior preocupação no momento foi de como eu iria contar que eu só tinha um rim. Perdi o outro em um acidente na infância. Putz, não, agora eu entendi. Ele queria contar pro Vin Diesel que ele só tinha um rim. Isso, e tipo, não tira meu rim, porque ele já tinha certeza que era isso que o Vin Diesel queria fazer. É, porque é o normal, né? Toda gangue que rouba um Uno rouba rim também. Isso. É meio que um combo clássico. É. Enquanto nos dirigíamos para o local da desova, ficava me perguntando como podia ter sido tão idiota. Todos os indícios estavam ali, e eu, trouxa, ainda fiz o favor de me dirigir até o local do depenamento. Enquanto isso, saímos da rua de asfalto, entrando em uma rua de chão batido, o que só aumentava meu desespero. Eis que chegamos em frente a um muro ainda chapiscado, com um grande portão de alumínio que tapava completamente a visão do que acontecia lá dentro. Vin Diesel desceu da moto, olhando bastante para os lados e abriu o portão. Em seguida, fez movimentos com a mão sinalizando para que eu entrasse. Após eu e Paul Walker entrarmos, pude ver pelo retrovisor como Vin Diesel estava apreensivo, olhando nervosamente para os dois lados da rua, se certificando que ninguém tinha nos visto entrando ali. Caramba. Saí do carro já disposto a suplicar pela minha vida, quando Vin Diesel fez o sinal internacional do silêncio, colocando o dedo indicador esticado sobre os lábios, enquanto abria a porta da casa. Entramos os três pela cozinha, onde nos sentamos ao redor de uma simples mesa circular de madeira. Vin Diesel então começou a pedir desculpa por estar fazendo aquilo. Achava uma sacanagem ter feito eu me deslocar até ali, mas ele tinha muito medo de fazer transações em dinheiro vivo. Enquanto eu ainda processava o que tinha acabado de ouvir, ele puxa uma mala surrada da Ardidas com o dinheiro lá dentro. Ardidas. Ardidas é ótimo. Me sentindo participando de um filme brasileiro de baixíssimo orçamento, eu não conseguia assimilar o que estava acontecendo ali. De alguma forma, meu corpo já havia bolado um jeito de funcionar sem nenhum rim disponível, mas se recusava a entender que o cara estava simplesmente me pagando em dinheiro vivo. Caramba. Vin Diesel continuou dizendo que a região ali era muito violenta e que tinha muito medo de que alguém mal intencionado descobrisse que ele estava com tanto dinheiro na sua casa. Ele ainda tentou puxar papo, fazendo algumas perguntas sobre outras coisas, mas eu respondi tudo no modo automático, sem nem prestar atenção no que estava falando. Vin Diesel e Paul Walker ainda fizeram questão de me escoltar até o nosso ponto de encontro, para garantir que não haveria algum problema. E foi assim que vendi o meu uninho. Aproximadamente um mês depois, recebo uma ligação telefônica de Vin Diesel. Assim que identifiquei sua voz, senti um gelo na espinha. É o que todo mundo sente quando ouve a voz do Vin Diesel. É, mas porra, o cara já provou que ele é firmeza. É. Primeiro, porque todas as péssimas sensações que havia sentido durante a transação voltaram subitamente. E também porque, automaticamente, assumi que ele estava ligando para reclamar do carro barra pepino que havia comprado. Eis que escuto então. Cara, mas você mentiu mesmo pra mim, hein? Nesse momento senti um nó na garganta e não consegui falar nada. E ele completou. Achei que tinha comprado um carro de você, completou Vin Diesel. Mas percebi que acabei comprando um baita Jeep. Fiz um bate e volta até o interior da Bahia com ele e nem precisei completar a água. Isso que é carro. Pô, muito boa essa história. Uma vez... Excelente, né? Eu fui comprar um apartamento. Foi a primeira vez na vida que eu fui comprar um apartamento. E a gente tinha um orçamento bem limitado de apartamento que a gente podia comprar e tal. E surgiu um apartamento que não fazia sentido. Eu não lembro mais os preços por causa da época. Mas surgiu um apartamento que não fazia sentido estar custando o preço que a gente podia pagar. Era um apartamento que ficava na Rua Pamplona, em São Paulo. Que é uma região bem, bem legal, assim, bem, bem central. E uma região de alto nível. E era um apartamento de um por andar, cara. E tinha uma coisa que poucos apartamentos em São Paulo têm, ainda mais nesse nível de apartamento que a gente estava comprando na época, que era ar-condicionado em todos os cômodos. Muito bom. E aí a gente foi lá olhar o apartamento, e o apartamento era num prédio bem velho, é importante dizer, era um prédio bem velho, e ele era um pouco estranho. Cara, alguma coisa estava muito estranha, porque embora o apartamento tivesse mesmo ar-condicionado em todos os cômodos, ele era meio... O cara tinha colocado o vidro, janela antirruído, mas tipo do lado de dentro da casa. Sabe, é como se tivesse colocado uma porta de varanda a um palmo da janela, entendeu? Uhum, tem a janela, entendi. Um palmo e uma porta de vidro. Que de fato mata o ruído, mas ficou muito mal enjambrado, cara. Ficou feio, entendeu? Entendi. O cara chegou e mostrou, tinha um quarto, que ele falou assim, ah, nesse quarto aqui eu derrubei uma porta pra fazer um home theater, pra fazer a minha sala de home theater. E o cara derrubou uma parede pra que ele conseguisse ficar mais distante do quarto, assim, não, entendeu? Ele, a parede onde deveria ficar o sofá, ele derrubou a parede e pôs o sofá mais afastado. Ficou muito estranho. Uhum. E aí tinha um lugar, assim, que tinha, tipo, uns 20 quadros enfileirados, tudo com moldura, uma moldura bem chamativa, assim. Dourada. É, e o cara falou assim, ah, isso aqui é minha coleção de arte da família, porque esse apartamento é uma herança da família, da tia vovó, que mora na Bahia. Umas histórias bem assim. Aí, gente, que bizarro, né? E eu falei, quanto você quer pelo apartamento? E aí ele falou o preço, que eu não lembro aqui agora. Mas era metade, era um terço do que devia custar o apartamento. Eu falei, mas por que você tá cobrando tão barato? Ele falou, não, porque é uma herança da tia vovó, era esse o nome dela. É uma herança da tia vovó e ela tá muito doente na Bahia e tal. E a gente precisa se desfazer do apartamento rápido enquanto ela ainda tá viva. Porque vai ser mais fácil, não sei o quê. Tá bom, beleza. Essa grana aí, talvez eu possa pagar. Eu quero poder fazer uma oferta, tá? Vamos negociar. Falei, tá bom, meu advogado vai estar aqui e você pode falar com ele amanhã. Eu vou pedir pra ele te ligar e marcar uma reunião. Falei, tá bom. Aí o cara liga, marca uma reunião e eu vou lá, eu e a corretora. E aí a reunião do cara era num flat, era tipo num hotel, sabe? O que foi um pouco estranho, que era tipo no quarto que o cara tava hospedado, sabe? Sei. Foi um pouco estranho, mas faz sentido considerando que o cara não morava em São Paulo. Aí chega lá e o cara me dá o cartão de visita dele. E o cartão de visita dele tem, tipo, 9 números diferentes. Nossa. É um cartão bem tosco, assim, bem mal feitão e com vários números diferentes. Só falta ter escrito, assim, Vivo, Tim, sabe? Sei. Aí eu falei assim... Aí, beleza. Aí o cara começa a contar um monte de história. O cara usando um terno meio surrado, assim, com um botão dourado. E o cara começa a contar um monte de história. Que ele é herdeiro de uma empresa de ônibus. E que ele é advogado de não sei quem. E que ele conhece o deputado fulano de tal. E aí, eu falando assim, tá bom, beleza, ó, eu quero conversar sobre o apartamento. E eu tinha pegado a matrícula do apartamento. E esse apartamento já tinha ido e voltado, já tinha sido confiscado pra pagar dívida trabalhista. Assim, tinha um monte de problema. Aí eu falei, o apartamento não parece estar muito firme, não sei o que. Ele falou assim, ó, é o seguinte, se você quer o apartamento, você me faz uma oferta. Se não, eu vou comprar esse apartamento pra mim. Eu tenho que ir a São Paulo mesmo, não sei o que e tal. Então, se você não quiser, o que tem é isso aí. Se você não quiser, então eu mesmo vou comprar. Que bizarro. Cara, nessa hora, foi aí que, igual ele falou, ele acendeu o holofote vermelho na minha cabeça. Aham. Uhum. Eu falei, cara, que merda que é esse lugar que eu tô? Que situação de merda. Daqui a pouco vai bater a polícia, sabe? Todo mundo no chão. Que situação? Quem é esse cara? Sabe? Parecia um negócio tão... Aí eu falei, então tá. Então eu vou estudar, vou pensar e eu te ligo mais tarde. Tchau, me deixa embora. Saí correndo. Deixou a corretora pra trás. Deixei a corretora pra trás. E fui embora, cara. Simplesmente saí e fui embora, porque eu falei... Aí a corretora me ligou depois. Falou, ah, mas e aí? Aconteceu? Eu falei, cara, eu fui mal, não quero esse apartamento, não quero nada a ver com esse apartamento. Quero... Mandou suas roupas pra lavanderia. E, obviamente, era um lance meio... Sabe, era um golpe, era uma tentativa de tomar uma grana de alguém. Putz. No caso do cara, essa história não se confirmou. Mas quando acende o holofote vermelho, cara, vai embora. Sai correndo. É isso aí. Você leu o próximo aí? Leio o próximo. Prefixo de verão. Todos os e-mails vão ter nome de música de axé? Sim, todos terão. Parabéns, Rafael. Obrigado. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado. Meu nome é... E vamos colocar um nome de axé também. Vamos. Margarete Menezes. Meu nome é Margarete Menezes, tenho 37 anos e moro em Brasília e sou bancária. Trabalho no BRB. Parabéns. É, ela é bem brasiliense. Porra. Estou mandando essa carta para contar sobre os negócios do meu pai, que se chama... Qual o nome do pai da Margarete Menezes? Dodô e Osmar. Tem que ser um nível assim. Isso. Estou mandando essa carta para contar sobre os negócios do meu pai, que se chama Dodô e Osmar. Dodô e Osmar sempre foi um homem criativo, muito bom vendedor, com ideias geniais, mas sempre se metia em enrascadas financeiras. Por isso morreu pobre. Durante nossa vida em Uberlândia, Minas Gerais, ele teve vários negócios. Como um trio elétrico, por exemplo. Trabalhava vendendo produtos para panificação, teve um estabelecimento de processamento de arroz. Me lembro de brincar na palha daquele arroz todo. Parece uma brincadeira divertida. É, muito legal. Uma padaria e vários bares. Em determinado momento da vida, decidiu que iria para Porto Seguro, claro, eu dou isso lá. Lógico. Onde teve diversas mercearias e bares. Muito bom. Mas a história que vim contar é bem específica. No ano de 1989, no mês em que teve a queda do Muro de Berlim e o ano em que nasceu Taylor Swift... Belas referências. Meu pai resolveu montar um bar em um imóvel antigo da família e decidiu batizar o estabelecimento como Bar Merindos. Devido a uma piada um tanto sem graça, onde um bêbado entrava em uma agência do Bar Merindos, que era um banco da época, e pediu uma cachaça. Informado de que ele estava em um estabelecimento bancário, ele retrucava dizendo que na placa estava escrito Bar Merindos. Apesar... Que piada horrível. Apesar de sem graça, com os talentos de meu pai para contar esse tipo de anedota, os amigos riam muito. Eu acho muito legal que o cara tenha dado o nome por causa de uma piada ruim. É muito legal que o nome seja Bar Merindos. É, e cara, eu fiquei pensando sobre isso quando eu li esse e-mail. Bar Merindos, um dos principais bancos da época se chamava Bar Merindos e todo mundo achava isso normal. Olha que nome escroto, Bar Merindos. É uma sigla. É, cara, mas é uma sigla que ficou escrota, né? É o eu acho que, se não me engano, é Banco Mercantil Industrial, ou da Indústria, uma coisa assim. É, bem escroto. É uma coisa bem típica do Brasil dos anos 70, assim, de criar nomes que são uma sigla pronunciável. O Bradesco é Banco Brasileiro de Descontos. É verdade. Existia essa ideia. Eu acho o Bar Merindos um nome maneiríssimo, eu discordo completamente de você. Putz. Bem, a vida de dono de bar ia de vento em popa. Movimento crescendo a cada dia. Eu, criança, tinha um pouco de vergonha de contar o nome para os meus amigos da escola que perguntavam. Achava a piada sem graça. Tadinha. Um belo dia, chega no bar um advogado do então Banco Bar Merindos e explica ao meu pai que ele não poderia usar o nome. E se caso insistisse, o banco iria entrar com uma ação judicial contra meu pai, dando a ele um prazo para alterar o nome.

Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast, que é uma produção minha, Guga Mafra, e ele foi editado pela gloriosa Maremoto Podcasts do nosso querido Caio Corraine, que está aqui me ouvindo e não pode me deixar falar mal dele. Cachim! A pauta foi feita pelo próprio Caio Corraine, que também está aqui, trabalhou dobrado. E o nosso wiki, que tem todas as informações e explica de onde a gente tirou todas essas brilhantes histórias do nosso passado, tem a redação do Beto Aragão, direto dos Pirineus. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio e todos os outros, vai lá em wiki.gugacast.com, que tá tudo lá. Tá lindo. É isso, Caio? É isso, Guga. Adeus. Até mais.